Quantas falinhas de poker você já ouviu ou quantas você conhece? Hoje vamos ver um pouco e falar sobre esses mitos no episódio 27. E aí, podemos dar as cartas? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hit Podcast. Eu sou o Rafael Pimenta e estou aqui com o Murilo Barreto. Fala, Murilão. E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mitos do poker. É, um tema show de bola aí. Aquelas falinhas que a gente costuma ouvir, que a gente muitas vezes não sabe se é mito ou se é verdade. Vamos bater um papo aqui, desmistificá-las ou não. E dá um pouco de risada, né? Porque cada um é mais engraçado que o outro. É verdade. Antes da gente chamar o nosso quadro de notícias com o Rio, que tá bem recheado aí, vamos mais uma vez falar sobre a ferramenta do nosso parceiro aqui, do Slot Poker Pro. Como a gente mencionou no episódio passado, o Slot Poker Pro, ela é uma ferramenta que te ajuda a alinhar as telas enquanto você joga em diversos sites, né? Suponha que você joga aí 8, 10, 12 telas e em vários sites diferentes, você não consegue normalmente fazer esse ajuste e você acaba perdendo tempo, perdendo muito foco do jogo, com muita tela aberta, tendo que reorganizar, e o Slot Poker Pro te ajuda nisso. Né? Você com um clique ou nenhum clique, você consegue realinhar as telas de vários sites diferentes e acelerar seu grind aí para não estar perdendo foco com besteira, né? Então o Slot Poker Pro te ajuda nesse trabalho aí e além do alinhamento das telas, o Slot Poker Pro ainda tem tecla de atalho para lhe ajudar a acelerar alguns moves que você possa fazer e é bem barato. Enquanto algumas outras ferramentas você paga bastante caro para poder ter esse tipo de função, entre outras coisas, nessa aqui, por 15 dólares, você consegue ter essa ferramenta aí te ajudando no grind, certo? A gente pede que você instale a versão demo, né? Baixe direto no nosso site, porque para poder ajudar a gente aqui a manter o hit. Então, vá no nosso site, na página de parceiros, tem lá o link pro Slot Poker Pro. Com esse link, você cria sua conta, instala a versão demo e conhece, sem compromisso. Né? Gostando, cogite a hipótese de comprar para ter essa ferramenta aí, certo? Aceita no PS, no 888, no Paripoker, no BPL, no Inamax, no Bulldog e em breve na rede iPoker. Então, não perca tempo e baixe sua versão demo lá. Sim, agora vamos com o Will. Você. O Will tem muito trabalho hoje para fazer. Jogue duro aí, Will, no quadro de notícias. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. Vamos falar do Hit Podcast, beleza? Quatro notícias na área hoje, trazendo um bode molhado, textura complicada de se jogar, mas que rapidinho ficou fácil. Com a liquidez compartilhada de Portugal, Espanha, França, Itália, parabéns. Portugueses aí, os últimos a entrarem nessa lista, após a oficialização do regulamento que deixa claro o acordo do ano passado em Roma, pela liquidez entre esses países, agora no mesmo field, juntando todos, parabéns ao Portugal. E falando de Portugal, deixando o português bem claro, com a decisão do juiz Vitor Gomes Gonçalves, do interior de São Paulo, que inocentou um organizador de torneios acusado, senhores, por exploração de jogo de azar, mais uma vez, um caso desse chegando na justiça. E dessa vez, curioso, o juiz afirmou: no poker, o valor real ou fictício das cartas depende da habilidade do jogador. Em suma, é um jogo de matemática e psicologia comportamental. Palavras aí do nosso amigo juiz Vitor Gomes Gonçalves. Parabéns, juiz. E parabéns também à organização do BSOP, trazendo muitas novidades. E esse ano trouxe o Action Clock, já testado no ano passado. E esse ano começou na etapa de São Paulo, acabou a freestyle de vez, acabou slow play, perto da bolha, aquela tancada, galera, porque você tem 30 segundos para tomar sua ação e mais 4 cartões ali, time bank. acabaram-se os recursos, chegou a ação em você em check, é check automático. A ação chegou a você seguido de aumento, tribet, raise, chove, é instafold caso você não tome ação. Muitos jogadores se pronunciaram na rede, parabenizando, e nós estamos aqui também, parabéns BSOP, parabéns. A gente vai falar aqui de uma galera, modelo click raise, certo? Papum! Elk saindo do PS aí, 11 anos e meio defendendo o patch, Bertrand Grospelier, galera acostumada aí a ver no YouTube aí, grandes transmissões. Ike Hexton, também, que já havia saído do PS após 5 anos, chegando no Party Poker, junto com o alemão Philipp Grösen, alemão, casca grossa, vencedor aí de muitos fields aí, 50 mil, 100 mil. Casca grossa a gente não pode deixar de falar, João Simão, nosso brazuca, sinônimo de Party Poker, ex-campeão Power Fest, séries aí é com o João Simão. Falando de séries aqui, um parêntese, o site tá meio complicado, já deixou a galera quebrada aí, overlays. Vamos lá, Party Poker, força! E bomba, bum! Parker Talbot, o Tom Cap, ele falou o seguinte: PS paga em média aí 40 até 300 mil aí aos profissionais para defender o patch. Isso mesmo, 300 mil ao ano. Quem é que ganha mais, Jason Somerville ou Negreanu? Pergunta ficou no ar, ele deu uma risadinha, mas é justo, né? 300 mil para defender um patch no ano é bem justo. Justo também foi um acordo mal explicado, bem explicado. Mike Lia, cara que estrelou no nosso episódio 18, venceu 2014, 2016 e 2017, o mesmo evento paralelo no Canadá, da Peter Fallsville. E esse ano, 2018, ele cravou nada mais nada menos que o Main Event, isso depois de um HU complicado. Chegou com 40 BB no HU, o oponente dele chegou com 90, eles fizeram um acordo de intervalo, seguinte, você ganha o prêmio maior por ICM, o valor que você quiser, você deixa só eu ficar com o título e a cravada, é porque eu vou entrar pra história, isso mesmo. A decisão foi estranha, mas é um acordo, né? Enfim, o cara deu raise, ele foi chove e o cara foldou. O cara deu raise, ele tribetou, o cara forbetou, ele foi chove e o cara foldou. No final, o cara deu raise, ele foi all-in, o cara deu call e showdown, foldou, deu tudo certo lá. Pronto, Mike Lia cravou a parada. E o oponente levou a maior premiação. Muita gente questionou, mas foi lembrado que no High Roller de Praga 2016, o William Kassouf, o polêmico, também levou um título da edição, mas o cara que ficou em segundo lá foi quem levou o maior prêmio. Também no WPT Fosville do ano passado, 2017, conhecido nosso Darren Elias, do SP Mets, também disse ter passado por uma situação parecida, algo que foi menos constrangedor, não caiu na mídia. Enfim, fica aí agora essa história, asterisco aí para Mike Lia. Ao contrário do asterisco, estrela para nós brasileiros, e no nome dele, Felipe, Luiz Felipe Taveira, o Hulk 9950, nascido em Pirassununga, boa ideia, interior de São Paulo. Nasceu lá, mas com menos de 2 anos foi para Curitiba. Então, um pedaço de Curitiba lá. Ele conquistou nada mais nada menos que a maior premiação do online poker brasileiro. 3.1 milhão de reais. Parabéns, Hulk 9950, ao superar o fio de casca grossa do Sandemilion na edição especial de aniversário. 43 mil negros. E confessou ter ficado com duas vezes com 6 bebês. E uma vez com menos de 2 bebês, ele começou a jogar no celular, ali alternando com cash, e disse, ah, se regular o torneio, eu sigo. Passou de um grande, e aí correu pro PC e matou. Parabéns, Luiz Felipe Taveira, o cara. E o cara, a gente vai dizer aqui, o quê? Do Botafogo de Ribeirão Preto, trazendo o futebol ao poker. Futebol tem mostrado aí parcerias grandes com e-games e esportes, em outros jogos, e é a primeira vez agora. O Botafogo de Ribeirão Preto fez uma parceria com a casa no interior e por 5 meses vai bancar aí jogadores para a disputa dos maiores torneios do Brasil, CPH, BSOP e o WSOP World Series em Las Vegas, representando o Botafogo de Ribeirão Preto. Parabéns pela iniciativa, exemplo aí para grandes outros clubes, nossos clubes, vamos! E o que? Free roll, galera. Free roll é vida. É a prova. O americano Howard Chen faturou 14 mil e puxou um bracelete anel WSOP Circuit depois de um free roll. Ele é cash game profissional. Tinha uma disputa na casa, tinha que jogar mais de 40 horas de cash e você ganhava ticketzinho free roll para jogar um torneio. Ele escolheu o evento 2 da Rio Las Vegas Circuit, escolheu estrutura boa e bateu 186 nego quando chegou no HU um brasileiro, Rafael Barreto, foi a bola da vez e o americano conseguiu passar depois de um free roll, galera. Olha, free roll, parabéns aí, uma informação muito importante e algo, né? Falando de free roll, agora nós temos um campeão de roleta. Isso mesmo, vocês não sabiam, nunca ouviram falar, mas desse cara vocês vão ouvir. Um dos maiores e principais jogadores do Reino Unido disputou lá o UKPC, a edição do Party Poker no Reino Unido, um high roller de 2.200 euros com 200 mil garantido, e ele ficou com a cravada de Jericho. Isso mesmo, a galera já conhece. Ganhou aí cerca de 60 mil euros, uma premiação bastante curiosa. Foi o que ele fez, pegou o prêmio, pegou o título, levou para a roleta e falou: é preto que vai dar, bora, galera, tô toda pro cassino, correu. Inclusive o dono do cassino foi quem próprio teve a função de rodar. E a galera lá, bora, preto, preto, preto, bum, bateu lá 22. Jericho transformou seu prêmio aí em 120 mil dólares. Pela cravada na roleta e se tornou aí o nosso campeão de roleta, galera. E é assim, a vida segue de jogo de sorte, jogo de azar. Você escolhe o seu lado, é preto, é vermelho, é da casa. Mas estamos aqui, Hit Podcast. Um abraço, galera, nos vemos nas mesas. IGL, vamos! Então, vamos falar agora sobre a parte que interessa, mitos do poker. Muitos mitos, muitas falinhas aqui pra gente debater hoje. Mito aqui não falta no mundo do poker, não é verdade? Começando pelo que eu acho que é o que a gente mais escuta, principalmente pela galera que não conhece do poker, que é: poker é sorte. Meu amigo, poker é sorte. E aí, é verdade ou é mito? Poker é sorte. Vai estudar. Vai estudar pra você ver o que é sorte. Trabalho duro. Você acha que a gringa dá 40 telas é sorte? E aí, o que, que você me diz dos caras que passam anos e anos ganhando no poker? Deve ser muito sortudo esse rapaz. Claro que assim, tem o fator sorte, né? Tipo assim, você tem que dar uma rondadinha pra poder, sabe, ganhar, segurar flip, essas coisas assim. Mas tipo, a gente sabe que no longo prazo o poker deixa a sorte de lado, né? Então, lembrando aí, poker é sorte? Poker tem um pedacinho de sorte. Tem uma pitada de sorte. Digamos assim. O segundo mito que a gente separou para discutir aqui é: o poker é ilegal. E aí, nós somos ou não somos criminosos? Na verdade, a confusão que acontece... Você acha que é? Estamos foragidos da polícia. É, mãe de bandido. Fica o roubando o bandido. Aí, ó. É bandido ladrão de blind. Mano, ladrão. Na verdade, o poker não é ilegal. O poker é no Brasil. O poker tá num limbo jurídico em que a gente não tem uma lei que regulamente claramente a atividade. Então, muita coisa tem ido para a justiça e a gente tem ganho sucessivamente as decisões em prol da legalidade do poker e mostrando que o poker é um jogo de habilidade. Acho que semana passada mesmo a gente teve uma outra decisão na justiça em nosso favor. Então o poker não é ilegal. O poker hoje apenas não tem regulamentação. Mas a gente acredita que em breve aí, no curto ou médio prazo, isso se resolva, porque Igor Federal, enquanto estava à frente da CBTH, ele já agilizou algumas coisas e já tem o rascunho do projeto de lei caminhando lá. E qualquer dia desse, esse rascunho fica pronto e a gente tem isso em votação aí para definitivamente ter o poker legal, de fato e de direito, certo? E quando a galera fala que poker online é catrupe? É catrupe mesmo, acabei de tomar uma bad aqui de Aizais, só pode ser catrupeado essa porra. Quer dizer que equidade não existe, né? Então, aquela matemática do poker, na hora que a gente perde, ela não existe, só existe quando a gente ganha. Não é isso? Por isso que a galera chama de poker online catrupeado, porque você joga várias mãos, você vê várias bads sendo aplicadas, mas nunca parar para pensar que você também dá bad, né? Que você também, às vezes, ganha seus 20, 80 da vida, como o Rafa falou, acabou de tomar um Aizás contra 9-9, e ele perdeu, né, com o Aizás dele, e aí ficou aí de mimimi, dizendo que poker não é nem catrupe. Por quê? Porque quando a gente perde, a gente lembra da dor, né? É quando machuca que lá ele. E aí? É catrupe ou não é catrupe? O poker online não é catrupeado, né? Existem. A gente não precisa ir muito a fundo aqui, né? Até que se prove o contrário. Os principais sites de poker são idôneos. E o que acontece é que toda mão tem sua equidade e essa equidade bate, né? Como a gente tende a lembrar só das pancadas que toma, então a gente fica com aquela sensação de que o site está roubando a gente, mas não está roubando não, viu, jovem? Vá segurar sua bad e lembrar das bad que você deu nos outros também. É, vai lá, porque corta até que se prove o contrário, os sites de poker não são catrupeados. Quarto mito ou verdade, poker é um jogo de blefe. E aí, Murilo, é um jogo de blefe ou não é um jogo de blefe? É um jogo de estratégia, né? Então o blefe participa desse jogo. A gente sabe que, né, 70% das mãos não vão para showdown. Isso significa que tem bastante blefe envolvido. Eu diria que o poker tem bastante blefe, mas não é um jogo de blefe apenas. Não, exato, é como eu falei. Não é um truco da vida, que o truco... Truco, rapaz, essa galera que joga truco aí, os caras são presepeiros. Os caras gostam de inventar arte. O poker é o poker. A galera do poker de rua que diz que o poker é jogo de blefe. Aquela galera que se acha marota, que abre 2.8 off de TG. Os caras têm certeza, jura de pé junto que isso é verdade. Não tem gente de valor, não. Só tem blefe. Os caras são sangue no olho. Vamos lá, quinto mito ou verdade. Uns são mais azarados que o outro. Então, uns tomam mais bad que o outro. É. Mais uma alguma variante dessa. Uns são mais azarados que o outro ou uns tomam mais bad que outros. E aí? O que você acha? Realmente tem gente que é mais azarado que outro ou não tem? Então, eu não gosto de acreditar nesse negócio de sorte. Eu acho que dá azar. Então. Eu acho que tudo é uma questão de volume. Exato. É tipo assim. Claro, se você acha que você é azarado, obviamente você vai ser azarado, sacou? Você vai fazer de tudo para que aquele seu azar se concretize, sacou? Tipo assim, quando você fica focado muito no azar, né? Você fica dizendo, ah, eu sou azarado. Até quando você tá com sorte, você vai se sabotar para dar alguma coisa errada. E ele diz, ah, tá vendo como eu sou azarado? Tipo isso, entendeu? Se eu jogar duas vezes mais que você, eu vou tomar duas vezes mais bad que você. Então, é isso aí. Sim. Proporcionalmente, a gente vai estar tomando a mesma quantidade, né? Sim, mas eu vou tomar mais e eu vou lembrar mais do que você, sacou? Então... Sim, mas não quer dizer que você é mais azarado que eu. Não quer dizer. Quer dizer que em valores absolutos, sim, eu sou mais azarado que você, porque eu sou azarado mais vezes. Quando eu fizer 3 mil torneios igual a você, aí a gente vai poder comparar quem é mais azarado que o outro, que provavelmente não vai ter, né? As quantidades de mão que você vai ao in pré-flop ou pós-flop, tipo, ganhando, sei lá, vão ter a mesma equidade, porque é a equidade da matemática do jogo, né? Tipo, se você vai 100 vezes as contra qualquer outro par, você vai ter aproximadamente 80% de chance de ganhar, né? Então, 20 dessas 100 mãos, provável que você perca. Sabe? Claro que... É provável não, não é possível que você perca. É, não, a gente sabe que inclusive é capaz de você perder 50 nessa parada aí. Porque 100 mãos é pouca coisa, né? É, de fato. Mas, é uma estimativa, porque é a partir da variância, né? É capaz de você perder 100 mãos seguidas. Eu me jogo da ponte. Não, mas aí... Mas você tem que lembrar que o poker tem variância, tipo, você perdeu as 100 seguidas, bom, beleza. Então, vamos ver até onde vai e a partir disso aí, espero que seja só ganhar, né? Essa balança tem que equilibrar em alguma hora, não é possível? Exatamente, uma hora ela vai equilibrar. Porque, tipo, se você perdeu as 100 mãos, provavelmente significa que as outras quatro, próximas 400 é sua, né? Então, teoricamente falando. Em tese. Você pode perder as outras 400 também. E ser o cara mais azarado do mundo. E esperar mais umas 600, 800 pra ver se equilibra. Não, mas... voltando saindo um pouco da brincadeira, mas... então, é a matemática do poker, né? É o que você Sim. falou, tipo, você vai lembrar mais do que você perdeu do que você ganhou. Isso é meio que... Isso é científico, a gente já falou sobre isso aqui em artigo, exato. Em outro episódio. Exato. Frase 6. Posso ser um bom jogador sem nunca ler um livro ou estudar poker? E aí? Posso ou não posso? Aí você é um mito. Você conhece algum? Não, se o cara fizer isso, ele é um mito. Sem nunca estudar, você é louco. O cara nasceu com o dom... De ser profissional de poker. Não, às vezes tem aquele cara do live que ele até tem um macete do live e tal, mas assim... Mas alguém ensinou ele. Você chama ele de... Não, ele pode ter aprendido sozinho. Visto um vídeo, nunca ter aberto um livro, sacou? Mas até ele virar esse cara bom, ele tem que... Principalmente do live, pô. Principalmente no live, as pessoas trocam muita informação, sacou? Sim, mas não quer dizer que ele tá estudando poker, sacou? Sempre tem um professorzinho na mesa, né? Ele tá aprendendo empiricamente. Mas ele tá estudando, tipo... Não, não tô dizendo que o cara sentou e começou a estudar, a procurar informação, sacou? Ah. Ele recebeu alguma informação. Beleza, eu entendi o que você quer dizer. Então, mas esse aí não existe. Não é estudar, é aprender via outras... Quer dizer, ele pode até ser um dia, eu acho. Ele pode ser um bom jogador. Ele vai ser um bom jogador. Agora ele vai demorar muito pra chegar a ser um bom jogador. Não, sim. Ele vai ser bom na casa de poker que ele joga, tá ligado? Tipo assim, porque, peraí, eu preciso reparar pra pensar. Ó, o cara que joga live todos os dias, digamos. Vamos botar um extremão aí. O cara joga live todos os dias, começando do zero. Tipo, ele só aprendeu o que é jogar poker. Aí ele vai todo dia jogar. Ele vai aprender gradativamente, tipo, vai demorar pra caralho, óbvio. Não tô dizendo que vai ser do dia pro... um mês, sei lá, uns 2 anos, jogando todos os dias, ele vai aprender alguma coisa e talvez ele consiga bater o field da casa de poker que ele joga. Mas, dizer que o cara vai ser um bom jogador... Até virar bom jogador é difícil. É muito difícil você, sem estudar, ser um bom jogador. É possível? É possível. Você pode? Pode. A frase não é mentira, a frase é verdade. Você pode. Agora você vai ter que remar muito. Ele não vai ser um bom jogador. Ele vai ser um jogador que bate o field da casa de poker que ele joga. Só isso, tá ligado? Exato. Não, mas é. Não é? Aí a frase em 7 em seguida já é pra quebrar a cabeça dos outros, né? Não vale a pena gastar com coach ou material de estudo, pois tem tudo isso de graça. E internet. Aí? Tem tudo de graça na internet ou não tem? Tem muito material bom na internet. Eu diria que essa frase é verdade pro iniciante. Eu diria que pro iniciante essa frase é verdade. Exato. É isso. Tem muito material. Rapaz, assim, se você pesquisar, você consegue encontrar algumas coisas. Tipo assim, se você for em fórum e discutir várias coisas, você vai ter bons estudos lá. Mas aí você tá discutindo com as pessoas. É uma forma de estudar, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios e tal. Discutir mão com outras pessoas é uma forma de estudo do poker. Mas, acho que nunca vai ser tão bom quanto um coach, ou um time, ou um curso. você investir seu tempo e seu dinheiro, ou sei lá, trocar informações com pessoas que realmente saibam mais que você e se dediquem ao seu jogo, né? Porque quando você vai num fórum, por exemplo, que seria a única forma gratuita, ela não vai se dedicar ao seu jogo. Eu não vou nem falar de fórum, velho, porque aqui no Brasil mesmo os fóruns estão quase morrendo, sacou? Mas sei lá, vai que é, tipo, se você sabe inglês. Mas por exemplo, você vai no YouTube. Ah, se o cara seguir as dicas que a gente já deu aqui, até esse 27º episódio, o cara sai de um jogador que nunca sentou numa mesa de poker pra ser um jogador razoável, sem gastar um centavo. Sacou? Sim. O cara consegue, sim. Porque tem material na internet. YouTube mesmo tem muita coisa legal. A gente já passou vários links, várias informações que a galera pode garimpar, né? Alguns sim. Sites. Tipo o porra, como é o nome daquele? Poker Strategy, né? A gente já passou alguns sites tipo Poker Strategy, por exemplo, que ajuda bastante, que foi um dos sites, inclusive, que eu comecei a estudar o poker. Eu acho que tem muito lugar que tem informação gratuita boa, né? Mas é aquela coisa, até o Poker Strategy mesmo, você tem uma parte do site que é paga, né? E que ela vai te dar umas informações muito mais elaboradas do jogo. Frase número 8. Qualquer um pode ser um jogador profissional. Isso é verdade ou isso é mentira, Murilo? É, poder pode, né? Qualquer um, qualquer pessoa, absolutamente qualquer pessoa? Se você vai ter sucesso ou não? Eu já não sei. Não, aí você não vai ser jogador profissional, pô. Aí você vai ser um doador. Profissional é o cara que vive com a renda exclusivamente não, mas principalmente do poker, né? O cara que paga as suas contas com o dinheiro. A gente entrevistou o Pescanco aqui e a frase que ele falou foi: se você quiser ser um profissional de poker, você já tem que ser um profissional de poker, né? É exatamente. Ou seja, para você realmente virar um profissional de poker, você já tem que ser uma pessoa lucrativa, você já tem que realmente estar batendo fio. Antes de virar a chave para ser um profissional de poker, você já tem que agir e já tem que ter o perfil de um profissional. Exatamente. Tanto no jogo como na postura. Ou seja, então, não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Essa frase é um mito. Nem todo mundo pode ser um jogador profissional de poker. Tem muita gente que acha que já pode ser, acaba antecipando as fases, queimando etapas e se precipita. Até o cara virar um profissional, o cara tem que queimar muita etapa. Eu acho que o cara tem que ser, inclusive, um cara conservador em muitos aspectos para poder ir devagarzinho e conseguir chegar lá. Nem todo mundo pode ser. Muitas vezes você não tem uma estrutura técnica, você não tem uma estrutura familiar, você não tem estrutura financeira, né? Você não tem uma série de questões que você não tem estrutura, perfil mesmo, né? Mental, mindset para jogar profissionalmente. É, porque não é só, eu vou ser jogador de poker e um abraço, né? Você tem que planejar como é que vai ser seu dia a dia, que você vai trabalhar. É como se você estivesse trabalhando para sua própria empresa, e aí? Você vai largar sua empresa de mão? Não, né? Você tem que ter um planejamento de como é que você vai fazer ela rodar. Tipo, que horas você vai acordar para poder ir para o trabalho, né? Ajeitar as suas coisas e ter tudo resolvido para poder sentar na cadeira com a cabeça livre, só para poder pensar em como fazer suas jogadas da melhor forma. Esse é um dos outros fatores também, que a galera normalmente também nem fala, sacou? Não é só, vou acordar e vou jogar. Não, peraí. E sua parte pessoal, que você tem que cuidar também. Sabe, você não pode largar tudo de mão vou virar profissional de poker. Nem todo mundo pode ser um jogador profissional de poker. Essa frase é um mito, certo? Frase 9. Jogador profissional tem conta protegida. E aí, Murilo? Isso é verdade ou isso é mentira? Rapaz, às vezes eu acho que é verdade, velho. Eu já vi cada absurdo, mesmo. Já vi, tipo, os caras dando uns call aleatórios, assim. É sério. Outro dia eu tava procurando no Boom a mão de algum profissional, que eu não vou falar o nome. E aí eu vi o cara dando um call. Era no Mount Builder 55. Mano, o cara deu um call muito aleatório. E no boom lá, parece que era o nocaute inicial ainda, sacou? Tipo, não era nem um nocaute Ah, não gigantesco. foi nascido do Mas o bounty, cara não. deu um call, mas ele deu um call, tipo, muito aleatório, tipo um 4 e 7 off do botão, tá ligado? Só porque ele derrubaria dois jogadores. E ele nem tinha tanta ficha assim, ele tinha, sei lá, tava no início, ele tinha 7 mil fichas. E um foi além de 4 mil e tal, o outro foi de 3 mil. Tipo assim, ele ia dar Brawl Stacks se ele ganhasse. Tô 4 ligado. e 7 off. Qual é a chance disso acontecer, tá ligado? Tipo assim, e ele ganhou, mano. O mais idiota de tudo é que ele ganhou essa parada. Eu fico pensando, mano, foi misclick, tá ligado? Não é possível. O cara misclicou essa parada e acabou dando certo porque ele é profissional e tem a conta por Aqui aqui. é a mesma coisa da frase 3. Até que se prove o Sim. contrário, profissional não tem conta protegida, né? É, apenas porcentagens e chances. É, como Ele, qualquer outra pessoa. assim como na frase 5, ao contrário da frase 5, ele não era azarado, ele deu muita sorte. Pois é, então, pro não tem conta protegida, isso até que se prove o contrário é conversa pra boi dormir e é mimimi de quem tá tomando porrada, certo? Que não aguenta perder e É, tem que botar a culpa em alguém. chorão pra caralho e fica aí resmungando. Nos grupos de poker do Facebook. A décima frase: jogar bahia mais caro é melhor porque eu consigo ler meus adversários. É essa frase eu já ouvi muito, viu? Já ouvi. Cara, eu já ouvi muito da galera que começa, sacou? Da galera que tá começando, que fica lá, pô, esses caras não sabem o que estão fazendo. E, pô, que bom que eles não sabem o É que eles estão impossível de fazendo, ler esses cara. caras, que os caras abrem com o É. range todo. Os Os caras, caras jogam pô, com tudo. 10 e 2 off. Eu vi várias vezes isso. E aí os caras falam, não, eu prefiro jogar os torneios mais caros porque os caras jogam melhor e. Pô, você prefere jogar contra os caras que jogam melhor do que os caras que jogam pior? Não faz muito sentido. Se eu pudesse, eu vivia a minha vida jogando contra quem não sabe o que tá fazendo. Você já pensou, velho? Você prefere jogar contra Negreano do que contra o peixinho que tá ali lhe doando Que dinheiro? começou a jogar agora, tá ligado? Que não sabe o que tá fazendo. Se o cara deu sorte. Bom, beleza, o cara deu sorte. Faz parte, né? Não, é porque assim, chega num determinado momento que você começa a conseguir colocar o cara o range de mãos, atribuir range de mãos e tal. E que de fato, quando você encontra um jogador que tem o mesmo nível que você, digamos assim, os ranges que você atribui a ele muitas vezes acabam se enquadrando e se encaixando e tal. Só que a questão é, você vai conseguir explorar ele tão poucas vezes a mais do que um jogador ruim, que talvez seu encaixe de range não seja tão melhor assim, sacou? O Exato. cara que joga melhor, ele vai ser explorado por você muito menos vezes do que o cara que joga mal, apesar de você não conseguir enquadrar ele no range que você queria, digamos assim, né? Na verdade, a gente é quem tem que se adaptar ao field e aprender a ler o cara, ainda que o cara tenha um range mais amplo, ou que o cara seja meio dodói da cabeça. Então esse negócio de jogar Bahia maior é melhor porque consegue ler os adversários, não sei o que, é conversinha. Não vá nessa não que é barril, como dizem por aqui. É, e para você que se acha azarado, a frase 11 é: só cava torneio quem tá no dia de sorte. E aí? E Ou aí? É seja, verdade ou o é azarado não mentira? vai cravar nunca, né? Ou seja, se você acha que você é um azarado, pode desistir de hoje, porque você não vai cravar a torneio nunca mais. É, assim, a gente sabe que para você cravar um torneio, você precisa segurar aquele flip e tal, dar aquela rondadinha, papai, essas coisas As assim, suas mas. equidades boas segurarem. Vez ou É, outra, ganhar um 60-40, 70-30. a gente sabe que o trabalho duro e o volume que você bota passa por cima disso um pouco, né? Exatamente. Claro que não quer dizer que você não precise disso. Você precisa, como a gente falou. Você precisa que segure as suas mãos, que você está muito na frente. Sempre. Uma quantidade boa. É. Tipo, se você está perdendo ficha, não tem como você ganhar, né? Só ganha se você ganhar a ficha. Então, você tem que dar uma badzinha e tal. Mas é parte da variância, né? Tipo, você tem que acertar aquele rei-rei contra as ais. Ou você ter o ais-ais e o cara tem um rei-rei, né? E segurar essa mão. Mas isso vai acontecer ao longo do tempo. É, Guilherme Chenot, ele escreveu um artigo um tempo atrás. Não sei se já tem ano, alguns meses, não sei dizer. Se eu achar, eu boto nas notas do episódio. Em que ele fala sobre a questão da sorte ou do dia de sorte e tal. Na verdade, a gente muitas vezes joga e tá lá, né? Tomando bad, tomando uma parada atrás da outra. E num determinado dia, num determinado momento, a balança se equilibra pro seu lado. E aí, desse dia que a balança está se equilibrando, você pode ter a sensação de que é o dia de sorte, de que é o dia que bateu tudo. Na verdade é, porque nos outros dias foram os outros dias de azar, digamos assim. Mas como a balança tende a se equilibrar, quando você dá aquela runada e que seus draws batem, suas mãos de valor seguram e suas bads a favor acontecem, você fica acreditando que é o dia de sorte e pode ser que seja. Mas a questão não é porque você tem sorte, é porque você tem volume e as equidades tendem a se equilibrar. Não é a sorte quem está prevalecendo. Frase número 12. Essa é sua, Murilo. Jogue dura aí. Quer dizer, minha? Dylan não gosta de mim, por isso ele me dá bad. Quantas vezes você não foi jogar numa casa de poker e você não ouviu o cara reclamar dizendo que o Dylan deu bad nele, o cara tem mão de pântano, sei lá, alguma coisa assim. Você já ouviu isso? Não, já não é? Alguma coisa assim? Já, claro que sim. Que, porra, eu tinha não sei o que lá, e aí o Dylan bateu aquela carta ruim. Porra. Quando o Dylan não sei quem vem pra minha mesa, eu não ganho nada. É, eu sempre. O Dylan é ruim, é aquele que atrasa o seu jogo. É o cara que... Não é o cara que você vê tomar uma bad. É o cara que não sabe fazer uma conta. Sacou? Tipo assim, ele não sabe fazer as análises corretas do jogo. É esse que é o Dylan que não presta. Esse é o Dylan que eu não gosto. Né? É o Dylan que atrasa o lado da gente. É o Dylan que não sabe das cartas. Tá sempre jogando carta e a carta vira. Sabe? Que não presta atenção no que tá acontecendo. Que fica batendo papo com as outras pessoas e não acontece, não presta atenção no que está acontecendo, quais são as ações que estão acontecendo na mesa. Esse é o Dila que ninguém deveria gostar. Não é o Dila que, porque o cara virou a carta que não era boa para você. Isso aí é uma parte do jogo. Isso é uma coisa do baralho, não é uma coisa do Dila. O cara não é azarado por você. Não que a gente precise explicar isso, mas é só pra, o cara, pra o cara colocar. Ele não tem nenhum gosto particular pelas pessoas. Vá saber, você sabe se o cara não, pá, não tem. Mas ele não vibe. Tem como. Se, ó, não sei que o cara seja catruque. Se o cara não tem o diabinho encostado ali, pá. Não, a não ser que o cara seja catruque e saiba montar baralho, meu irmão. Ou então tenha, sei lá, qualquer outro catruque desse bizarro que eu nem sei. O que tem ainda? Fora isso. Esqueça isso de Dylan não gosta de mim, que você toma bad por causa do Dylan. Você só tá fazendo papel de palhaço, dizendo essas você coisas. Você só tá apontando o dedo pra alguém e tirando a culpa de você. É isso aí. E tirando o peso da variância da matemática. E sendo o chorão, o mimizento. É. O que ninguém gosta. É. Gosta menos que o Dylan. Frase número 13. No PokerStars ganha quem tem mais ficha. Rapaz. Essa é bezeira, né? Essa é bezeira. Essa... É porque assim, ó, tem uma teoria de que o PokerStars, ele acha que você tá jogando pouco a tela, sacou? Aí ele fala assim, eu vou derrubar esse cara pra ver se ele registra em outro torneio. Então, ele deixa a pessoa que tem mais ficha. Vou mandar um e-mail pra Maia pra saber disso. Que você ganha. Essa foi a teoria completa que eu ouvi sobre isso aí. É. Sobre do porquê quem ganha mais é quem tem mais ficha. É. Rapaz, eu não É vi essa ridículo, frase né, velho? não. Esses A primeira caras vez. ficam procurando putaria, né, meu? Quando eu vi essa frase pela primeira vez, eu dei tanta risada mesmo, você não tem ideia. PokerStars. Frase 14ª. O PokerStars é mais bad que os outros sites. Coitado de João. Então, é aquela coisa, né? A diferença eu acho que é porque a gente joga mais torneios no PokerStars do que nos outros sites, né? Tipo assim, quantos torneios você consegue jogar em outro site por dia? No PokerStars você tem, sei lá, uma Abrir os centena de dois jogos. e grindar no seu nível ali, nos dois sites, de maneira equilibrada, você não vai conseguir jogar mais em outro site do que no PS. Porque, querendo ou não, o PS é quem tem a melhor grade de torneio. É, hoje o PS, se você jogar, sei lá, de até 5 dólares, por exemplo, você vai ter pelo menos 100 torneios aí. É verdade. Quando, acho, né? Em qualquer outro site, se você botar até 100 dólares, você não vai ter 100 torneios no dia. Sacou? Eu acho. Eu também E eu vou não dizer posso dar mais. certeza, Eu vou não dizer posso dar mais. certeza, mas acho que é por aí mesmo, sacou? Abra a porra do BPL e joga esse BPL aí pra você ver se essa zorra não dá mais bad que o PS. Ah, Essa porra, tô para de puto aqui. mimimi, Tô puto para aqui. de chorar. Ai, ai. Fazendo o call errado O e PS. pega. Fica jogando errado e fica botando a culpa no software. Nossa, Tá lenhado. certo, né? O PS não dá mais bad que os outros sites. Tem que tirar a culpa de você e botar a culpa nos outros. É, não tem dila pra botar culpa, vou botar culpa no site. No software, tá certo. Frase 15. 2-2 sempre ganha de Aziz Rei. E aí? É verdade? 2-2 é o melhor ponto do povo. Você se lembra, Murilo? Você se lembra de Marcelo Souza, que morava. Não Sim. sei se ele ainda mora. Onde é que, se mora em Fortaleza, se não mora mais. Sim, não. Que ele falou que uma vez teve ele jogando cash, teve um coroa que fez uma aposta com ele. Nessa pegada aí. Ele com um par de dois. E. Não, o cara com um E o par de coro? dois. E ele com um Ace Rei. E aí o cara teimando que o par de Dois dois dois sempre ganha. ganhava mais vezes Eu do que o lembro uma Ace Rei. história Aí dessa. ele mandou bater, sei lá, 40 vezes. Dez É. vezes, não foi? Não, parando Não sim. me Foi lembro, pouca foi uma coisa. quantidade grande. Acho que não foi 10, acho que foi mais. Mandou bater um bocado de vez, apostou lá. Foi um negócio grande, tipo 2 mil, tá ligado? Os caras apostaram R$ 2.000. Foi uma parada gigante. Ele fez, velho, não é possível, eu não vou foder isso não. E aí apostou com o coroa lá e levou, óbvio. Né? Tem É gente que flip, né, acha que o mãe? 2-2 ganha 2 em rei, né, velho? É superstição, só pode ser. É porque assim, o 2-2 é a mão formada, né? Como a galera disse, pré-flop. Porque aí você tem um par. O Ace Rei você tem overcards. Mas é um flip, não deixa de ser, sacou? Pré-flop. É 50-50. Tipo assim, qualquer par contra overcards é 50 e, sei lá, É, 50, quase 52 por Alguma 48 e coisinha alguma assim. coisa. Na prática é quase um É. flip. É praticamente um flip, É, sacou? exato. É uma diferença quase que insignificante. Então não vá nessa de que Mas. meu pazinho, eu vou abraçar meu pazinho não, porque sua chance não é maior do que overcards assim, né? Que são, se acham azarados. É. Isso interfere muito, né? É, acho que a mente do cara é tão carregada que vai bater o Ace, não tem jeito, véio. Vai bater, não tem pra onde Rapaz. correr. O Ace sempre bate. É, tem essa também. O Ice sempre bate. É. Só não bate na frase 16. Nunca vi Rei Dama perder pra Ace e Valete. É, essa também acontece. Tem muita gente que fala isso. Essa mão aí, Rei Dama não inclusive perde, faz e eu vala. tenho um amigo que fala que Rei Dama sempre vai ganhar 90% das vezes. Esse mito aí é o mais engraçado de todos, porque a gente sempre, tipo assim, o Ace-X sempre vai estar na frente, não? Mas é 60-40. É quase um flip se você for jogar uma mão só, sacou? Mas se você, óbvio, for jogar no longo prazo, a 1.000 mãos, é 60-40, tá ligado? Mas é engraçado porque são, teoricamente, duas mãos muito fortes, tem uma equidade pré-flop parecida, né? Ace-Valete é Rei-Dama. Mas Quem foi que já viu? Quem foi que já viu um rei dama perder pro reserva lá? Eu nunca vi. Eu acho que é verdade que eu nunca vi. Me mostra a data base aí. Me mostra a data base aí, que eu quero saber, que eu quero ver se o seu rei dama ganha. Não, sempre. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Frase 17. Raise e turn é no mínimo dois pares. E aí, Murilo? É, a teoria diz que raise no turn, né, que é bet raise. Isso. É sempre um valorzão. No turn. E raise no turn. Raise não. Deixa eu corrigir. É raise, no turn. É raise, pô. Não, raise. Porque a primeira ação é bet. Tá bom. A segunda, tá bom. Então, a segunda ação é raise. É. A terceira ação é raise, que é o tribet. Tá, é verdade. Você tá certo. Então, o raise no turn, em teoria, há muito tempo atrás, era só valor. Realmente, há muito tempo atrás. Só que o jogo já mudou, né? Eu diria a você que em limites baixos, isso muitas vezes é verdade. Mas... eu acredito ainda que rola muito. É muito difícil. Eu ainda digo pra você que ainda hoje é muito difícil ver um blefe. No turn, né? De raise no turn, exato. É muito difícil check raise, então, nesse fall. Porque, assim, quando o cara tem posição e o cara dá raise em você, já é esquisito, tá ligado? Sim. Eu acho que é muito mais esquisito o raise em posição do que o check raise. Tá, é verdade, eu concordo plenamente. Porque o cara tem posição, tá ligado? Então, o cara não tem tanta necessidade de subir, o cara tem posição, o cara... Tem o preço, muitas vezes, então, justo pra ver o river. É exato, e aí o cara tá dando rei, né? Não faz muito sentido no turn. Então, por isso ainda, é muito comum você, tipo, acabar talando e o cara tá com uma mão muito forte no turn fazendo isso. Assim como no river também. No river também rola muito, sacou? É muito comum isso. Eu acho que ainda tem verdade nesse mito aí. Tem, eu acho que tem também. Eu acho que boa parte dessa frase é verdade. Mas ela não é, se você disser que sempre o raise turn é dois pares, não é. Sempre não. Mas aquela coisa, né? Na grande maioria das vezes é verdade. Talvez há 3 anos atrás fosse sempre, sacou? Talvez tivesse um ou dois gatos pingados ali que soubesse utilizar disso e aplicasse como blefe. Mas era muito raro isso acontecer. E hoje em dia é raro, mas não é mais um ou dois, né? Hoje em dia tem a galera que sabe utilizar bem o raise turn. Na verdade, inclusive já entrando num tema que a gente quer falar no futuro, em breve talvez formataremos isso, é aquela coisa de que para todo range de valor você tem que ter um percentual X de blefe também. Então, se naquele determinado spot você vai dar raise com dois pares com trinca, você tem que ter um percentual X de blefe naquele mesmo spot, sacou? Porque senão você fica desequilibrado e o cara sempre sabe que seu raise vai ser valor naquele valor, spot. Tem uma frase que eu lembro num livro, que é: se você nunca foi pego blefando, é porque você nunca blefou o suficiente. Você tá blefando pouco. Tá blefando pouco. É verdade. Se você nunca deu um check raise, um raise num bet, E o cara te pegou blefando, é porque você tá precisando blefar mais, né? É verdade. Faz parte da estratégia do poker, como a gente falou na frase 4. Qual é a frase 18, Murilo? Antepenúltima frase. Nunca vou largar um full house. Vanessa Selby. Não, mas e é... aí? Porra, mano. Quem aí não aprendeu a largar full house, hein? Nunca é pra largar full house, e full house tem que atolar sempre. Não, depende do full house, né? Você tem, sei lá, o board bate 3-3, 10-10, você defendeu o big, você tem 3-2, e o cara tá abrindo lá do MP. A possibilidade de ele ter um 10 é maior do que você tá ganhando, né? Depende muito do esporte. Em geral, é difícil você ter um full house maior versus um full house menor, não é tão... frequente assim, né? A chance é pequena. Agora, dizer que nunca você vai largar... ter, sei lá, um par de mão e aí fazer um full house, difícil, hein? Nem sempre se o Full House vai ser o melhorzinho. Não, eu digo assim, se você, vou dar um exemplo, se você tem 8-8, aí você abriu, tomou um call do botão, aí bate 8-2-2. Eu não vou largar nunca, tá ligado? Sim, claro que esse não. Esse aí realmente eu não vou largar claro nunca. Não. Mas aí bate, sei lá, você tem 10-10, bate 10-rei-rei. Aí eu já fico meio cabreiro. Não, aí o board termina 10, 10, 10, valete e dama. Pronto. Como é, rapaz? Não, vamos supor, você abriu seu 8-8 lá. Chega no river, o board tá 10, 10, 10, valete e dama. Nada lhe garante que seu full house vai ser o melhor do mundo. Né? Ou coisas do tipo. Estamos só dando um exemplo aqui. Mas vai ser difícil fundar isso aí. Vai ser difícil? Nada. Então, assim, não vá nessa de nunca vou largar um full house, não. Porque... Mas se fosse um 9-9, que é a frase 19. 9-9 nunca perde. Também conhecido como Stars Nuts. É, velho, para com isso, velho. Tô sofrendo aqui com meu bad de eyes, aí você vem me lembrar. Você botou esse 9-9 por isso, né, velho? Não, porque eu lembrei, né? Safado. Eu lembrei do 9-9. 9-9 tinha um pro player que falava isso. Ele fazia Twitch lá, jogando, aí ele falou assim, 9-9 nunca perde. E eu ia com os catraflop, tá ligado? Aí ele ganhava e dava, Stars Nuts, não sei o que. Penúltima frase, 9-9 nunca perde. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira, né, velho? A gente sabe isso. Não, mas a gente sabe que as nunca vai ganhar do 9-9. Mas que regula, regula. Que o 9-9 regula, isso é verdade. Nunca vai perder com as eyes, né, mim? É. Principalmente se for seu. Não é, filha da puta. E a última frase... A última frase, essa frase é muito engraçada, mãe. Cada dia o flush bate mais do que o outro. Como é isso? Eu ouvi isso a primeira vez tem uns 2 meses, velho. Vamos lá, a teoria é a seguinte. Você percebe que o software tá batendo mais o flush de ouro do que de paus hoje. Aí você, quando você tiver flush draw de ouro, pode atolar, porque vai bater. Mas se você tiver flush draw de paus, nem vá, mano. Porque ele não vai, nem por reza brava. Aí pensar. No dia seguinte, você mas tá lá, no dia seguinte, pode largar todos os seus flush draw de ouro, porque não vai bater, porque hoje é dia de outro flush. Não, pode ser de ouro, também, a gente nunca sabe, você tem que prestar vai repetir? Atenção. Vai repetir? Não sei, é aleatório, pô. Tem que estar... No flush do dia, né? No flush do dia. E uma outra coisa também, além do flush, tem que perceber se é o dia da sequência também. Porque pode estar batendo todas as sequências. Tipo assim, o cara tá lá com broca. Vai bater broca do cara. É. Pode então, ir, que é o dia da sequência. Não, ou então o cara tem tipo, tem um flop lá, valete 10 e 2. E aí o cara tem dama e 3. Nada a ver. Mas ele tem três cartas de uma sequência. Vai bater rei 9, tá ligado? Pode ir. Bater rei ás, pode ir. É o dia da sequência? Pode até lá. Obviamente que isso é resenha, né, meu povo? Não existe dia de flush. Muito menos dia da sequência. Mas o que é engraçado é... Que eu dou risada, do. Quando eu tô no áudio com o brother que ele adora falar essas paradas, pô, eu me embolo de rir, velho. Ele fala, pode atolar, velho. Hoje tá batendo o valete. Pode atolar o valete. Tinha um grupo mesmo do Skype, que a gente fazia o grind, né? Todo mundo domingão lá. E aí a galera toda... Com uma hora de grind, os caras diziam, hoje é o dia do... Hoje é o dia do não sei o que lá. Aí falava, mano, se você tem ice valete com ice de ouro, pode ir ao índio. Não importa se é suited. Os caras falam. Não importa se é suited, não. Se você tiver mais de ouro, pode atolar, mim. Pode atolar pra foto. Pode, sem mais. Foda-se, pode atolar. Vai bater. É legal você descontrair e tal. Os caras sabem o que estão falando. Tipo, sabem que é zoeira, né? Porque os caras, todo mundo é profissional no áudio. Mas a zoeira sempre tem que existir, né? Enfim. Essas foram os mitos ou verdades que a gente separou. São as frases de efeito que a gente ouve no dia a dia do poker aí. E se a gente deixou passar alguma, por favor, mande pra gente. Ou comente no, na postagem, ou mande por e-mail. De alguma maneira. Se você souber de alguma também, né? A gente listou aqui, mas muitas vezes a gente pode ter sido. Rola direto na sua casa de poker aí que ninguém nunca ouviu, às vezes. Né? Quais são as falinhas e as frases de efeito que vocês mais ouvem aí? Mande pra gente que a gente vai ler no próximo episódio e discutir sobre os mitos do poker, certo? Antes da gente encerrar aqui, entramos no quadro de dicas, rapidamente. Eu vou dar duas dicas à galera aqui. Uma, boa parte já deve ter assistido, é um seriado, porque já tá bombando aí, que é La Casa de Papel. Muito boa. Por isso não assistiu ainda, né? Não, eu tô querendo assistir. Assim como a dica que eu quero dar também, que é uma série, né? Dark. É uma série alemã. Eu não assisti nenhuma das duas séries, mas eu tô já tá só para contextualizar aí, La Casa de Papel é um seriado onde uns caras planejam um assalto à Casa da Moeda da Espanha, né? O banco central deles. E aí é um assalto mirabolante lá, onde os caras pensaram em cada vírgula. E é uma série em espanhol, né? Assim como o Dark é uma série em alemão. É espanhola, né? Em espanhol. É espanhola. Você tá falando da linguagem que eles falam? Talvez sim. Mas aí você assiste legendado, você assiste traduzido, pelo amor de Deus. Dublado, o que você quiser. Assiste em espanhol. Precisa ser espanhol, não. Eu acho que Dark é em alemão também. A galera fala alemão. É o que eu ainda não assisti a série. Eu quero ver, porque já falaram muito bem das duas séries. Minha mulher tá assistindo La Casa de Papel. Ela também tá adorando. E Dark tá separado no Netflix, os dois, pra assistir. Os dois no Netflix, Quem gostou de Prison Break vai se amarrar em La Casa de Papel também, porque é na mesma pegada, certo? E a outra dica que eu vou dar é para quem tem facilidade no inglês, especialmente, acompanhe o site do Upswing. Do Doug Polk, né? De Doug Polk, que é um site fenomenal. É um site de fuder, especialmente para quem prefere conteúdo grátis, né? Tem muito conteúdo de altíssimo nível lá no Upswing. Inclusive, a gente traduziu no Hit alguns artigos já. Ultimamente, a gente tem pego muito material deles, porque são artigos muito bons mesmo. E vale a pena acompanhar. Então, quem tem a facilidade no inglês, vá. E quem não tem, traduza, jogue no Google Tradutor lá e vá. E leia também. Porque ou veja se a gente não já traduziu também, né? Ou então veja se a gente já não traduziu. E alguns deles a gente tem traduzido, porque é muito foda. Os conteúdos do cara são de altíssimo nível. O Doug tem um canal no YouTube também, o Doug Polk. Procura lá depois também. Tem também. Ele fala bastante, ele fala um monte de coisa, na real, né? Óbvio que voltado pro Polk. Inclusive rolou treta esses dias aí, entre ele e Negreanu. Ah. Negreanu fez umas críticas a ele aí, partes que ele fala muito, não sei o quê. Ele fala muito, ele fala pra caralho. O cara é tagarela mesmo. Mas Negreanu também é, então foda-se. É porque ele fala que ele. Negreanu disse que ele tem sido nocivo ao poker. Que ele fala mal dos jogadores, dos eventos, não sei o quê. E aí que ele tem sido transmitido uma imagem ruim. Foi isso que ele quis dizer. Ele gosta de jogar a verdade na cara dos outros. E o Negreanu não defende PokerStars, né? Então, com certeza ele deve ter comentado alguma coisa sobre PokerStars, que o Negreanu, que é o defensor do site, não gostou. Mas, enfim, independente disso, ele é um cara de altíssimo nível, tecnicamente, e o conteúdo dele é de primeira linha. Então, acesse o Upswing. O canal dele tem algumas coisas, tipo, análise de mão, o que é bem interessante, como ele analisa as mãos. Tem vídeos dele com algumas pessoas que dão coach e eles ficam discutindo uma mão, demora um tempão, tipo meia hora discutindo uma mão. É muito, muito conteúdo, sacou? Em uma mão só. Então são coisas bem nice assim que rola. É de foder. Tá, então dica. Não percam a oportunidade, valeu? A dica tá dada. Lembrando que nossos canais de contato são Facebook, Twitter, YouTube, Instagram e o nosso site, né? Em todas elas nós somos @hitpodcast. No Instagram nós somos hit_podcast. Como já mencionamos, temos nossa página de artigos, que está lá a toda. Então, acessem para ver. Né? Se quiserem receber esses artigos em nosso, no seu e-mail diretamente, acesse nosso site, se cadastre lá. Tem lá em cima, no, do lado direito, em cima, tem um bannerzinho. Você clica e cadastra seu e-mail e aí você passa a receber nosso material já no seu e-mail diretamente, certo? E lembrando aí a galera que escute e curte o nosso podcast, compartilha também com a galera do, na sua rede social, WhatsApp e tal, para poder bombar a parada. O conteúdo que você gostar, compartilhe, que valoriza quem tá fazendo, certo? E quem escuta no iTunes, dá aquela avaliação boa pra gente lá. Pra poder. Dá lá 5 estrelinhas. Que aí o episódio aparece com frequência maior, né? É isso. O iTunes sugere, pode sugerir, dependendo da nossa avaliação, para novos ouvintes. E a gente agradece a sua avaliação lá, certo? Quem está ouvindo esse episódio através do site ou do YouTube, a gente lembra que tem aplicativo de podcast. Então, você pode instalar um aplicativo no seu celular e já recebe automaticamente nossos episódios assim que ele sair. Então é mais prático e a gente recomenda muito que você utilize. Então fica a dica aí também para instalar. Eu particularmente uso o Podcast Republic, mas tem uma cacetada. É isso. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e até o episódio 28. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Acelerar seu grind aí para não estar perdendo foco com besteira, né? Então, só uma pausa que eu peguei mais ice. Show, Gaspizinho. Oh, meu Deus. Oh, surro. GL. Puta que pariu. Ai, desgraça. 9-9. Puta que pariu. 9-9 nunca perde. Stars Nuts. Foda, velho. Vai tomar no cu. Era um ali pra botar, ó. Stars Nuts. Vai tomar no cu, velho. Tomar um bad ao vivo. Brincadeira. Vai se fuder. Mas sim. É o que isso aí, velho? Mas errei de ouro. Por que eu errei 9 e você fez 2? Porque eu tentei clicar aqui e não consegui. Fiquei com medo do tempo e deu mini hit. Fique avisado, viu, Carla? Vamos pro chão. Carla não, Carlão. Carlão. Carlão que viesse, ia empurrar a casa na cara dele. Oh, que boi feio da porra. Desliga, né? Ele vai dar check atrás, vai bater uma carta de ouro aqui pra mim. Seu cu. Não vai dar check atrás, vai meter 80% na sua cara aí. Puta que pariu, opa isso, Murilo. O cara limpou esse ASR ali, velho. Vai tomar no cu. Bateu pro cara. Como é que pôde, velho? Derretendo meus decks aqui, velho. Você não sabe jogar, né? Puta que pariu, velho. Você não sabe jogar, cara, mesmo. Pô, aquele é de rei ali, velho. E o outro com o rei dama ainda faz um flush. Frase número 6. Pra ficar te azarando aqui. Você tá me zicando, viu, velho? Tá foda. Tá foda mesmo. Eu tinha 100 blind, tenho 15. Mas o blind subiu, né? Não interessa. Vai, bate. Belete. Isso! Eita! Tá dando um bad nos outros agora também, Bad não, meu irmão. Ganhei meus 40% aqui. Fecha a cara.